Rio de Janeiro, Deus o exaltou.

mãos, diga: ninguém é como o nosso Deus. Mais alto, mais alto, mais alto. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir. Grandes coisas. Grandes coisas são por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Quantos creem? Grandes coisas são por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Vão acontecer aqui. Acontecer aqui. Vão acontecer aqui. Hey! Oh, sim, Jesus, nós cremos. Nós cremos que o melhor de Deus ainda está por vir. Nós cremos que a glória da última casa será maior que a primeira. Se você crê nisso, faça barulho. Eu sou aquele que te amou primeiro. diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar. Vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício. Caia fogo! mais alto. Ele é todo poderoso. toda criança pergunta: quem criou Deus? E todo pai sábio diz: ninguém criou Deus. Deus simplesmente é e sempre foi. Ele não teve nenhum começo. Deus nunca terminará. Se Ele não veio a ser, Ele não pode deixar de ser, porque Ele é ser. Deus é a realidade absoluta. Não há realidade anterior a Ele. Ele é tudo que eternamente foi. Nenhum espaço, nenhum universo, nenhum vazio, somente Deus. Deus é totalmente independente. Tudo que não é Deus depende totalmente de Deus. Todo o universo é como nada em comparação a Deus. Tudo que nos maravilha no mundo e nas galáxias é nada quando comparado a Deus. Deus é constante. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não pode ser melhorado. Ele não está se tornando algo. Ele é quem é. Deus é o padrão absoluto da verdade, bondade e beleza. Ele é o mesmo padrão do que é certo, verdadeiro e belo. Deus faz o que lhe agrada e é sempre justo, belo e coerente com a verdade. Deus é a realidade e pessoa mais importante e mais valiosa do universo. Ele é mais digno de interesse, atenção, admiração e deleite do que todas as outras realidades, incluindo o universo inteiro. Esse é o IAFÉ, o nosso Deus, o único Deus, o Senhor dos. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Cantam santo, santo, santo. E todos cantam santo.